Your reflection. soon. Find yourself afraid to see. Contain the missing fragments of memories. das Blut. Ich seh dich nicht, ich riech dich nur, ich spüre dich ein Raubtier, das vor Hunger schreit, witterich dich meilenweit. We'll be right back. con Train un poco oscuro de ciudad. Nossos olhos fitaram-se por momentos. Aproximei-me da maldita e convidei-a a vir comigo. Não ouvi uma palavra, mas acenou que sim com a cabeça. Entramos numa daquelas cabos fumarentas e mal frequentadas. E entre copos divagámos sobre o conceito da felicidade. Fico feliz.

doorways I haven't opened, and windows I've yet to look through. Going forward may not be the answer. Maybe I should go back.